soubesse que tu vinhas, mandava varrer a estrada, pingava pingo de cheiro sereno da madrugada. Eu não sei de onde vens, o importante é que tu veio, que estás nesse momento bem aqui no nosso meio. Soubesse que tu vinhas, mandava varrer a estrada, pingava pingo de cheiro sereno da madrugada.